Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Queremos levar até você a beleza da doutrina espírita, os conteúdos da doutrina falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns, principalmente mulheres, e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão, vem trazer a fé e a razão que se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos tão arraigados em nossas vidas. Assim, gostaríamos de levar até você e a seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espírita Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós contamos aqui com a presença do ufólogo Marco Antônio Petit, ele que está lançando um livro que é muito interessante. Todos os livros dele são muito interessantes, mas esse, para nós espíritas, ele tem uma conotação assim até de mais curiosidade, porque é o livro UFOS, Data Limite, Transição Planetária. Exatamente, o Marcos trabalhando em cima daquilo, ou comprovando aquilo que o Chico falou para a gente, baseado nos conhecimentos deles ufológicos, nas pesquisas, e traz uma realidade muito bacana aqui. Nós vamos tentar explorar o máximo do Marcos, porque é difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha tanto conhecimento assim dessa parte de ufologia aqui no nosso país como o Marcos tem. Então vamos tentar explorar ele aí. Vocês façam suas perguntas, ligue para nós, entre aí no nosso WhatsApp e interaja conosco aqui. O telefone está funcionando? Tá? 3941-9750. 3942-9750. Só esse, lembrando, nossos ouvintes, por quê? Porque nós estamos em reforma aqui no estúdio, então, por isso só está um telefone funcionando. Vou repetir, 3942-9750, mas participe tranquilamente aí das nossas redes sociais para interagir, para fazer suas perguntas e também para dar suas opiniões, né? Nós estamos aqui à disposição. Vamos sortear um livro do Marcos, que ele trouxe aqui de cortesia para a gente. Esse livro vai ser sorteado para um dos ouvintes. Marco, não é Marcos, não. Marco Antônio Petit. Marco, pode ficar sossegado que eu vou falar Marcos um monte de vezes aqui no programa. Né? Então, estamos aí. Vamos para a nossa prece de abertura com a nossa irmã. Diga, ô Rodrigo. Rodrigo, porque ele está lá na outra sala, a gente já vai isolando ele, né? Não, isso porque eu estou acenando aqui há duas horas aqui. bom dia, queridos ouvintes. Vamos mudar aqui também a câmera, consegui instalar as câmeras aqui. Ah, então a gente está no, nesse estúdio temporário, mas a gente manda bom dia aí para os nossos ouvintes do YouTube que estão assistindo nós aqui, participando. Quem já entrou aqui, a gente já manda um bom dia, boa tarde, boa noite, porque pode ser reprisado a qualquer momento esse programa. Então, quem já está aqui participando é o Eduardo Gomes Santana, já está mandando um bom dia para a gente aqui. O Alto Juruá, também mandando um bom dia. O Marco Cabral, a Joseli do Nascimento, Maura Jesus, Paulo Sérgio, Marco Cabral e o Aécio César, que é nosso colunista aqui do Vivência Espírita. Também já mando bom dia a Rui, Jorge, Rodrigo e toda a equipe que faz parte do Vivência Espírita. Assunto muito interessante, pois acredito piamente sobre os UFOs, que já avistei um pessoalmente. Forte abraço a todos. E o Rafael Faeri também entrou aqui participando conosco. Então vamos iniciar agora com a prece com a Graça. Bom dia, Graça. Bom dia, queridos amigos, ouvintes e todos os participantes de domingos pela manhã para mais um aprendizado. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Divino Mestre, e os nossos irmãos cientistas, como o nosso irmão Marco, que hoje vai nos trazer tanta novidade, que na realidade não é novidade, porque Jesus já disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, agora estamos simplesmente comprovando aquilo que Kardec já nos disse: ciência, filosofia e religião. Obrigado, Senhor, por nos abrir a nossa mente, o nosso coração, para não sermos apenas aqueles irmãos que transmitem friamente o aprendizado do Mestre, mas que busquemos agir dentro daquilo que Ele nos ensinou. E que tenham todos um bom dia e um aproveitamento excelente dessa manhã de hoje, que vamos aprender muitas coisas. Obrigado, Jesus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será ufologia e a data limite. E nós estamos aqui com Marco Antônio Petit, né? que é descendente de Castro, né? Tem Marco Antônio Petit de Castro. Ele se interessou pelos OVNIs, que eram os objetos voadores não identificados, em 1975. E ele, em 79, teve seu trabalho documental reconhecido pelos ativistas da área, sendo premiado no primeiro Encontro Nacional de Teses Ufológicas do Rio de Janeiro. Em 1981, fundou a Associação Fluminense de Estudos Ufológicos e depois deixou de ser analista de sistema para se radicar lá na região da Serra da Beleza, lá no Rio de Janeiro, área de grande ocorrência de relatos de avistamentos. Ele foi consultor da novela O Amor Está no Ar. Depois você fala quem eram os atores, viu, viu, Marco? Para o programa também Linha Direta, que era entrevistou com Ademar José Gevaerde, editor da revista UFO, o coronel Wirangê Holanda, sobre a Operação Prato. Depois você fala também para a gente o que é essa Operação Prato. Então, nós estamos aqui com Marco Antônio Petit, que é de francês, não é de italiano, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, não vou dizer a data que ele nasceu, mas ele está aqui com a gente hoje para falar sobre ufologia. Bom dia, Marco Antônio Petit. Bom dia, é um prazer estar aqui pela segunda vez na rádio, né? Pela Tiringuinha, né? Programa Vivência Espírita. E hoje ainda mais para falar desse tema palpitante e polêmico, né? Nesse momento que nós estamos vivendo e cada vez nos aproximando, que é a data do dia 20 de julho desse ano, ou seja, 2019, mencionada de uma maneira bastante profunda por Chico Xavier, para o nosso hoje grande amigo Geraldo Lemos Neto, né? Ele já havia abordado, por exemplo, no programa Pinga Fogo, nas duas edições, em 1971, em rede nacional pela extinta TV Tupi, a partir dos estúdios lá em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, na capital. Muita coisa, né? Porque existem pessoas, né, que acham que aquilo que, por exemplo, Geraldo Lemos Neto tem divulgado de maneira bastante expressiva, que recebeu numa conversa muito especial no ano de 1986, na época que ele já convivia, inclusive, na casa, pernoitando na casa do próprio Chico, a respeito dos detalhes da chamada data limite. Tem gente que fala: Chico nunca falaria coisas desse tipo, ou nunca faria uma previsão desse tipo, ou coisa desse tipo, desse nível. Mas se a gente for ver aquilo que foi apresentado pelo próprio médium nas duas edições do programa Pinga Fogo, de 71, nós vamos ver que a única coisa basicamente que não foi dita por Chico naquelas ocasiões foi usar o termo data limite. O resto ele falou. Ele falou dos 50 anos concedidos a mais para a nossa humanidade, para ver se nós tomávamos, vamos dizer assim, jeito, né? Mergulhávamos num outro caminho, né? Mais positivo. Ele falou da existência de vida fora da Terra. Ele falou que se nós conseguíssemos vencer os 50 anos a mais que Cristo teria conseguido para nós a partir da data limite anterior, que foi 20 de julho de 69, poderia haver a aproximação definitiva dos extraplanetários. Ou seja, até a questão também da possível guerra de extermínio que a gente tinha que evitar dentro dos 50 anos, né, que é uma parte chave que nós abordamos dentro do meu próprio livro mais recente, como também o Geraldo Lemos já tinha feito na obra Não Será em 2012, né, lançada antes, evidentemente, daquela suposta data fatídica de dezembro de 1912. Até isso foi abordado, né? Então, o Chico passou na famosa conversa em 1986, a conversa mais importante, com certeza, da vida do Geraldinho, como o Chico carinhosamente o chamava, a respeito justamente da data limite, já era abordado, já era do conhecimento de muitas pessoas da área espírita, né? Só que no passado ele havia, no caso o Chico, se expressado de uma maneira parcelada sobre esses assuntos. E o Geraldo teve, pela própria condição de interesse particular dele, na questão de entender, a partir justamente das conversas do Chico, de uma maneira mais profunda, a questão do apocalipse bíblico, a questão do chamado final dos tempos e a questão da realidade da vida extraterrestre, ele teve a chance de aprofundar e receber de uma maneira mais ordenada tudo aquilo que ele divulgou, que é, na realidade, a base do meu trabalho. Porque eu já conhecia, evidentemente, como qualquer brasileiro, é impossível não conhecer Chico Xavier, né? Eu já conhecia basicamente a sua história, já conhecia a existência desses programas do passado em 71, né? E quando eu me deparei com o livro Não Será em 2012, da Marlene Nobre, escrito junto com o próprio Geraldinho, em que ele abordava a questão da famosa conversa de 86, eu percebi logo no primeiro momento uma coisa fundamental, que o meu próprio trabalho, e aí vamos falar só dos 40 anos que a gente está completando agora no mês de junho, de ufologia pública, né? Não sou tão novo como alguns pensam, brincando um pouco, né? Só de ufologia pública a gente está fazendo 40 anos, né? E quando você fez a referência que eu me interessei em 75 pelo fenômeno UFO, né? Pela realidade dos OVNIs, né? Entre nós, na realidade, em 75 foi o ano que eu comecei a pesquisar, agora interessado pela questão da vida extraterrestre. Esse assunto se perde nas minhas lembranças mais remotas, né? Eu, com 6 anos de idade, ao olhar para o céu, por exemplo, na cidade de Petrópolis, eu sou do Rio, da capital do estado, mas aos 6 anos de idade eu tinha mudado lá para a chamada Cidade Imperial, e eu saí de casa à noite para o terreno, eu olhei para o céu, numa noite que parecia como outra qualquer, e eu fui invadido por uma coisa que até hoje eu não tenho uma explicação exatamente o que aconteceu, mas como uma verdade superior. Houve um aspecto emocional grande naquele momento, né? Eu me lembro isso como se fosse hoje, né? E veio aquela certeza para mim naquele momento, aos 6 anos de idade, de que em torno de cada pontozinho de luz daqueles que a gente naquele momento divisava no céu, um céu bem, não havia lua, bem escuro e luminoso por conta das estrelas, em torno de cada uma daqueles sóis ou estrelas, em muitos deles, na verdade, veio a convicção que existiam planetas, né? E que em muitos desses a vida não só tinha surgido e evoluído até formas capazes de viajar pelo universo. Ou seja, desde 6 anos que eu comecei a trilhar esse tipo de realidade, eu me interessava e basicamente eu só lia, vamos dizer assim, por interesse próprio, coisas ligadas na época à astronomia, né? A astronáutica que eu acompanhava naqueles momentos que depois iríamos chegar justamente na questão da nossa chegada à Lua, que é um momento fundamental na história de Chico Xavier e da Data Limite. Foi em 69. 69, 20 de julho de 69. Né? E a ufologia foi uma sequência. Eu, com 7, 8 anos, eu já estava ouvindo depoimentos de pessoas que alegavam ter tido experiências diretas com o fenômeno. Marcos, você, assim, para nós espíritas isso é comum, né? Mas essa pergunta que eu vou fazer para você, você já acha que você já veio para isso? É, que a gente sente isso. Você não vinha para outra coisa, tinha que ser para isso. Já foi preparado para isso quando você veio para cá, para a Terra, né? Você tem essa convicção também? Assim? Desde de décadas e décadas atrás, né, nós sentimos realmente que exatamente isso. Cada um de nós vem aqui fazer alguma coisa em cada uma das nossas presenças dentro da matéria, vamos colocar dessa maneira. Né? Pelo menos na atual vivência, eu não tenho a menor dúvida que o que eu vim fazer aqui... A missão, né? Foi isso. E até, eu posso até ressaltar em cima do que o amigo questionou, que ao longo da minha vida, antes de me dedicar exclusivamente à pesquisa e divulgação ufológica e tudo relacionado a essa questão, ou a essas questões, toda vez, isso é uma coisa curiosa, mas foi marcante e definitiva para... se eu tinha alguma dúvida quanto ao que foi colocado agora pelo nobre amigo, eu tinha que deixar de ter até por uma questão objetiva. Né? Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito... Em ver a razão das coisas, por exemplo, dentro da área da espiritualidade, como eu mergulhei, eu sempre fiz questão de ver aquilo que tinha sentido, um sentido lógico, inclusive. Lógico. Porque existem pessoas que acham que quando se fala de espiritualidade, você está se apartando, está se distanciando de uma realidade que pode ser palpável. E não é isso. Né? Então, o que aconteceu foi que toda vez... Nessa fase que eu estava cursando análise de sistemas, já era programador, que surgiam oportunidades para eu trabalhar nessa área, né? E até em condições favoráveis, até, vamos dizer assim, até em posições que seriam, ou em firmas importantes, o que acontecia? Na última hora, surgia algum tipo de realidade que impedia isso. Uma das vezes... Né? Era numa firma até ligada, eu sinceramente agora não me lembro qual era, mas era ligada ao governo federal, nessa área de informática. Né? Meu tio e padrinho haviam me inscrito como uma das pessoas a fazer uma espécie de um estágio final para ser assimilado pela empresa. E o que aconteceu foi que no dia eu e mais umas 40, 50 pessoas, como eu, que estavam lá com a vaga garantida, quando a gente chegou lá, o que aconteceu? Tinha sido suspenso o processo todo de admissão. Quer dizer, ali eu desisti de vez e pouco tempo depois eu estava mudando para a Serra da Beleza, para desespero, né, vamos dizer assim, dos meus pais, que hoje são saudosos, que achavam que eu tinha que, no mínimo, terminar a faculdade. Mas eu falei, não dá, agora eu estou indo para lá e aconteceu isso. Né? Quer dizer, a gente tem essa percepção. Cada livro que eu escrevi, esse é o 11º, né? Independente de coisas que acontecem dentro da própria área minha da pesquisa ufológica, e já acontecia antes até do meu envolvimento com a espiritualidade publicamente falando, porque eu nunca tive dúvida dessa realidade, em vários momentos, quando a gente principalmente está escrevendo essas obras, né, como aconteceu na última, você percebe que você não está ali sozinho. Você não está ali sozinho. Você, às vezes, várias vezes no capítulo final do presente livro, eu ia buscar alguma informação, por exemplo, uma data de um acontecimento dentro da geopolítica relacionado à questão da data limite, e no final acabava encontrando não só aquilo que eu busquei, mas às vezes até antes, um outro elemento que eu não tinha ideia que existia, que eu podia relacionar com a questão das palavras de Chico Xavier para Geraldo Lemos Neto. Ou seja, você percebe que... Agora, isso não acontece só comigo, isso acontece com todos nós, desde que a gente perceba e se dê oportunidade de ficar ligado para você sentir que o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem, faz parte de uma espécie, de uma história, desse momento especial que o planeta Terra vive, em termos da sua evolução, que está... vamos dizer assim, já pré-determinado que vai acontecendo. E nós, cada um de nós, somos agentes, né, para que isso se torne uma realidade. Então, aquela ideia de uma ufologia em que se limita com com a satisfação da confirmação de um fenômeno que a gente está cansado de saber, acompanha a humanidade desde que o homem está aqui na Terra, isso aí, na minha visão, já está mais do que superado. E você, no fim, se ficar preso a isso, você vai ficar relacionado simplesmente a uma coisa que já faz parte do passado, que não tem nada a ver diretamente com aquilo que é o mais importante, que fez eu entrar na ufologia. O que foi? Tentar entender o que existia por trás. E no caso agora, a questão do meu livro UFOS, Data Limite e a Transição Planetária, é uma espécie de um desfecho nessa percepção do que existe por trás. Marco, a Mônica Medeiros, quando esteve aqui com a gente, ela falou, o pessoal fica achando que extraterrestre é uma coisa do outro mundo, mas nós somos extraterrestres. O corpo é físico, é aqui, da matéria, mas o espírito. Aonde está esse espírito que vem habitar esse corpo que nós não sabemos que espírito que nós vamos receber, né? Então, ela falou, o pessoal fica achando que de extraterrestre, nós somos extraterrestres. O espírito, ele não é aqui da Terra. O espírito, ele vem de outro lugar que não sabemos da onde. Você, vamos dizer, confirma esse pensamento da Mônica ou você poderia esclarecer melhor para os nossos ouvintes que nós somos extraterrestres? A Mônica de Medeiros é uma grande irmã nossa, a gente comunga de muita coisa realmente. Ela conferencista nos meus eventos, como eu sou nos dela, lá na Casa do Consolador, né? E basta dizer, para começar a responder essa pergunta, agora eu tenho um problema, que eu acho que vocês já notaram, se me fazem uma pergunta, eu fico capaz de eu fazer uma palestra sobre a pergunta, eu tenho que me policiar aqui, mas frisando... Isso é muito de carioca. E tem um monte, e os ouvintes estão fazendo um monte de pergunta aqui também. Senão não vão responder. Mas vou ficar mais atento a esse aspecto, né? Ser mais curto nas respostas, nas colocações. Basta dizer o seguinte, meu primeiro livro, lançado em 89, o título dele qual é? Os Discos Voadores e a Origem da Humanidade. Nesse livro, eu já defendia que a própria vida do planeta Terra já teria origem não terrestre. E essa informação chegou até mim e eu tentei fundamentá-la a nível de conhecimentos da área de antropologia, arqueologia e paleontologia, que eram áreas que eu já estudava na adolescência, sem saber por quê, mas depois para fundir com a ufologia. O que eu quero dizer com isso? Que segundo os contatos atuais, né, com seres de aspecto humano ou não, vem chegando até a humanidade informações que destacam a ideia de que o planeta Terra foi um dos mundos escolhidos num passado remoto para ter a sua, vamos dizer assim, o seu meio ambiente transformado para um futuro processo de colonização. Então, o próprio corpo humano atual é descendente de gente, falando claramente, que chegou aqui há milhões e milhões de anos atrás, né, para evoluir, sofreu um processo de regressão biológica por conta de uma série de problemas que o planeta viveu em determinado momento, e nós tivemos que passar, então, a partir de um novo processo de evolução. Agora, uma das coisas que esses seres na atualidade costumam dizer é o seguinte, que calha justamente com a pergunta do amigo, é a seguinte ideia, que a gente tem que começar justamente, como a Mônica deu a entender, de ficar querendo separar aquilo que é terrestre daquilo que não é. Porque, na verdade, espiritualmente, como você bem colocou, espiritualmente nós, na verdade, somos do universo. E a vida que veio parar na Terra, não só da espécie humana, mas aquela que foi trazida para cá para modificar as condições ambientais para tornar esse mundo mais favorável à futura colonização, segundo as informações desses contatos, ela veio não só de um mundo, mas de vários, trazida para cá para evoluir. Então, como eu costumo dizer, hoje a gente está terrestre. Ontem nós estávamos em outros orbes, em outros planetas. E no futuro vamos estar em outros. Da mesma maneira que acontece. Então, só para finalizar essa resposta, tem um amigo meu que começou comigo na ufologia, médium, né? Que é o Luiz Gonzaga Escortec de Paula. Né? Na fase dele de adolescente, né? Se me falha a memória, nessa época, ele fez uma pergunta quando ficou frente a frente a um desses seres, que foi a seguinte, de onde ele vinha, o ser vinha? Né? Aí sabe qual foi a resposta que ele ouviu? Né? Geralmente, quando alguém de nós faz uma pergunta dessa, não recebe a resposta que a gente imagina. No caso dele, a resposta foi a seguinte, eu não sei aonde eu termino e onde você começa. Então não tem sentido essa pergunta. No outro caso do Estado do Rio que eu investiguei, a resposta foi a seguinte, um ser também de aspecto humano, ao contrário do caso do Luiz Gonzaga, Scortec. Não tem sentido essa pergunta, porque hoje eu posso dizer de onde a minha civilização está partindo para chegar ao mundo de vocês. Mas nós também já fomos para lá num processo de colonização. Então a nossa verdadeira casa, isso que a gente precisa entender, é o universo. Tanto o Evangelho, segundo o Espiritismo, como as nossas obras auxiliares também, principalmente A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier também, vem ao encontro exatamente disso que você está falando. Mas o que a gente acha muito legal é que hoje, depois do 10º livro, no 11º, é que você está abordando esse lado espiritual. Mas lá no começo, quando você faz seu primeiro livro, você está falando exatamente a mesma coisa, só que é outra visão, é a visão do ufólogo, é a visão do cientista, não do espírita. Porque para nós é fácil saber isso, né? Eles trazerem para a gente, olha, quando nós começamos, Jesus é extraterrestre, para nós é a coisa mais normal do mundo. Se quando a Terra aparece no cenário do universo, Jesus já era espírito superior, ele veio de onde? Não era, então ele não é daqui. Ele foi um terráqueo também na hora que nasceu aqui. Justamente. Né? Aí falou, eu também sou da Terra, ele também pode falar, eu também sou terráqueo, mas não era. E também nós como espíritos não somos. Mas isso a gente encontra nas nossas obras. Mas é muito legal quando você fala que lá atrás você fez essa pesquisa, você está fazendo a pesquisa baseada na ufologia, né? Baseado no aspecto material das coisas. Mas só que vem ao encontro de tudo aquilo que a gente já conhece, que está dentro da doutrina. Quer dizer, se fosse eu que fosse escrever um livro sobre ufologia hoje, se tivesse contato com esse terrestre, ia ser suspeito. Tipo assim, você fala, esse cara sabe um monte de coisa da doutrina espírita, certo. Por isso que ele está fazendo isso aí. Certo. Agora, no seu caso, era totalmente diferente. Você estava fazendo na sua linha de pesquisa. E hoje, depois do 10º livro, no 11º, você faz um encontro com essas duas informações que ficam muito bacana. Agora, vou fazer uma ressalva aí, que é a seguinte. O meu 4º livro, até o meu 3º, eu era tido até com algumas pessoas achavam até que eu era ateísta, era ateu, não acreditava em Deus, e refutava a questão da espiritualidade. Nunca aconteceu isso comigo, apenas eu não me expressava publicamente, porque achava que ainda não tinha um sentido dentro do meu trabalho. Agora, no ano de 2004, eu lancei, na verdade, aquele que foi o meu primeiro livro ligando ufologia à espiritualidade, que foi o UFOS, Espiritualidade e Reencarnação. Legal, né? Você vê. Tá? E o que aconteceu? Naquela época, as pessoas, amigas minhas do meio ufológico, né, que conviviam comigo, ficaram preocupadas com aquela repercussão que aquele tipo de livro poderia trazer para o meu trabalho. Eu, como eu costumo dizer, eu já falava isso naquela época e digo hoje exatamente a mesma coisa, quando eu faço um trabalho, seja um livro, ou preparo um trabalho que vai ser uma conferência, ou mesmo esse livro mais recente, é claro que eu tenho um respeito por quem vai ler as minhas coisas, quem vai me ouvir. Agora, eu não tenho que ficar preocupado como é que eu vou ser visto, se eu vou ser visto de maneira mais séria por alguns ou não, por eu envolver espiritualidade com ufologia. Então, as pessoas, às vezes acham, agora esse sujeito vai criar uma nova igreja, vai fazer uma nova coisa, uma coisa desse tipo. E não é. Eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Quando eu tenho que denunciar uma fraude, eu denuncio dentro dessa área. Agora, não é possível, depois de tudo que o fenômeno UFO nos trouxe de informação desse lado mais transcendente da realidade, né? Porque é apenas um lado mais transcendente da realidade, não é um lado abstrato. Tá? Nós continuamos a achar que o fenômeno UFO e tratá-lo como simplesmente sendo relacionado apenas a uma nave metálica que vem do outro mundo para o planeta Terra ver o que existe aqui. Existe muita coisa maior por trás disso. E eu, inclusive, comecei na parte, quando eu recebi esse prêmio de tese, no primeiro encontro de teses ufológicas, na banca examinadora, naquela oportunidade desse evento, que foi um evento nacional de tese, nós tínhamos a professora Irene Granck, que é matriarca da ufologia brasileira, conhecida como uma das maiores ufólogas mundialmente falando, que foi é como se fosse uma mãe para mim dentro da ufologia. Eu convivia com ela semanalmente na casa dela, que ela me convidou após a conhecer meu trabalho. E, pelo outro lado, o outro membro que presidia essa banca examinadora, de notáveis da época da área de ufologia, também foi outro, hoje saudoso e muito estimado, general Moacir de Mendonça Uchoa, que já na década de 70, ele relacionava perfeitamente a questão científica do fenômeno UFO com esse lado mais transcendente. Ou seja, ele foi a minha grande inspiração nesse aspecto. E ele, nas experiências de contato dele com o grupo dele em Alexânia, no estado de Goiás, na fazenda Vale do Rio do Ouro, ele já recebia informações que hoje estão nesse meu livro sobre a data limite. Por quê? Porque elas são muito paralelas àquilo que o Chico Xavier falou. No seguinte sentido, tanto relacionado à posição de Cristo em relação à humanidade, como aquela figura maior. As pessoas me perguntam, Cristo era um extraterrestre? Ele era mais do que um extraterrestre, se a gente fosse colocar numa linguagem mais objetiva. Por quê? Porque ele é reverenciado por esses seres que nos contatam claramente numa posição superior a deles próprios. No seguinte sentido, em que esses seres colocavam para o general Uchoa, nas experiências de contato, a seguinte informação: que muitos dos nossos mestres, ou aqueles que são tidos como mestres para a nossa humanidade, são mestres em relação às próprias civilizações deles. Né? Então, detalhes, vamos dizer assim, que estão nesse livro presente, mostram o general Uchoa recebendo informações daquilo que os seres estavam fazendo já naquela época, no final dos anos 60, início dos anos 70, né, para mudar o futuro da humanidade. Exatamente se referindo a um tipo de interferência que foi aquela que, segundo Chico Xavier, passou para Geraldo Lemos Neto, estaria relacionada ao pedido, quando foram concedidos 50 anos de moratória para a nossa humanidade, a partir do dia 20 de julho de 69, que agora os 50 anos findam agora dentro de poucos meses. Eu coloquei ontem na palestra, a gente tem duas coisas que eu considero chaves para essa questão da data limite, e a gente está vivo hoje ainda nesse planeta, falando claramente, né? Não termos nos envolvido numa guerra de extermínio, que é o que a gente não poderia fazer, segundo Chico Xavier, recebeu a informação, para termos uma nova perspectiva e avanços realmente notáveis a partir de poucos meses. O que seria isso? Cristo solicitou aos seus emissários celestes, conforme dito para Geraldinho, o quê? Que eles passassem a partir daquela data, julho de 69, a se empenhar de uma maneira mais decisiva para ajudar a humanidade a escapar dessa guerra de extermínio. Então, determinadas informações que o general Uchoa recebeu, na mesma época que a gente chegava à Lua, a data limite anterior, que foi postergada, né, se encaixam perfeitamente naquilo que foi passado para Geraldo Lemos Neto, pelo Chico, né, que Cristo havia solicitado que fosse feito. Só que foi pedido um empenho, mas não foi explicado naquela oportunidade como esses seres, esses emissários de Cristo, iriam fazer para nos ajudar. Então, o meu livro, a parte principal dele, é mostrar, dentro do ponto de vista da minha pesquisa ufológica, que já existia, desses assuntos, sem eu pensar antes em data limite, como esses seres interviram para nos ajudar. Interviram da maneira que vocês viram ontem, chegando ao ponto de interferir até nas nossas instalações de lançamento de mísseis balísticos, tanto soviéticos quanto norte-americanos. As pessoas não têm essa ideia. Rodrigo quer falar, Rodrigo, mas só antes de você falar, só queria aproveitar a fala do Petit e dizer, por exemplo, eu tenho um livro que é o nosso livro que a gente fala da dona Licinha, que é uma médium nossa aqui de São José dos Campos, e ela conta muitos casos da vida dela, né? E entre esses casos, tem uns três casos de extraterrestre fora de série, né? Um dos casos é que o pai Joaquim mostrou para ela muitos extraterrestres no começo do CTA aqui, quando estava começando a fazer a base para lançamento de foguete, né? Então, ela pensa até o seguinte, e a gente coloca no livro, que muitas das pessoas que estão aí são exatamente pessoas que já estão misturadas até, misturadas. Não é só da Terra, né? Misturada no sentido mesmo. Olha, você precisa aprender mais coisa, então adapta, né? Faz uma, uma hibridagem aí e nasce. Outra coisa que ontem você fez a colocação que eu achei muito bacana e a gente fica satisfeito quando a gente já escreveu alguma coisa sobre isso, é que a espiritualidade pegou ela em desdobramento e levou embaixo do canal de São Sebastião, no mar, para ela conhecer uma civilização que tem ali, no canal de São Sebastião. Então isso é muito bacana, a gente vê essas confirmações através de um ufólogo, né? Sem a gente falar, poxa, foram os espíritos que passaram para ela, ela viu. Será que é verdade? Será que não é? Aí depois vem o ufólogo e trabalha mostrando, olha, no meio daquela serra vocês não estão vendo nenhum buraco para sair, mas o disco voador sai de lá dentro. No meio do mar, se você botar a cara dentro d'água, você não vai ver ele, mas ele sai de lá. Então isso é muito legal. Mas deixa o Rodrigo falar. Rodrigo, tem muita perguntas aí? Bastante gente participando aqui com a gente. Então, quem entrou aqui no WhatsApp foi o Ed Moreno, nosso amigo Ed Moreno. Mano, bom dia, meus nobres amigos e irmãos, Rui, Jorge, Reis e Rodrigo. Também todos os participantes do programa de hoje. Então, o Marcos Gaio Gama também está aqui, o João Ramalho, o Antônio Bessa está participando com a gente. Aqui o Márcio, Edna e Melissa, lá de Capão Bonito, no interior de São Paulo. Deixaram aqui também um testemunho que eles foram numa cirurgia lá. Espiritual, se não me engano, aqui um trabalho de cura lá em Capão Bonito. O Marco Cabral, que você mencionou antes, né, só para não deixar passar, que eu já estava deixando, ele é um contatado e abduzido, que participa dos nossos eventos no Rio e vai estar conosco agora em São Paulo, agora no dia 6. Lançando o livro dele num outro evento lá nosso. E ele tem realmente experiências realmente fora de série. É uma dessas pessoas que, desde criança, porque uma coisa que é importante que a gente ressalte, que quem tem o contato ufológico, ele não começa a ter esse contato, mesmo que ele não tenha consciência, apenas na fase adulta. A pessoa nasce, ela já traz aquele tipo de link ou ligação de acompanhamento por parte desses seres. Nesse processo de intervenção, inclusive, na nossa genética, uma das coisas importantes que a gente tem que ressaltar é que boa parte do que é feito hoje em relação à nossa humanidade por esses seres tem a ver com a ajuda do despertar das nossas capacidades mediúnicas e paranormais. Rodrigo? Opa, agora sim. Isso. Agora soltou o microfone. Então, o que eu tinha comentado aqui é que a pessoa que chama Um Raio, talvez deve ser um outro nome aqui, ele falou que se os extraterrestres conheceram Brasília a fundo, eles desistem da missão rapidamente. E a Ieda Basso, que é a irmã do Helder, que trabalhou aqui com a gente, que é um grande ufólogo também. Abduzido já? Manda bom dia, vivência, e perguntou, será que o Helder está aí por conta do tema? Eu acho que sim, né? Por isso que os equipamentos pararam de funcionar, meu notebook parou de funcionar. Ele quando encosta, eu tinha comentado com o Marco, quando encosta a aeronave dele aqui em cima, para de funcionar todos os equipamentos. Então sim, Ieda, a gente acredita que ele deve estar participando com a gente aqui. A Irene do Espírito Santo, manda bom dia, amigos queridos. Como é bom estar em companhia de vocês no nosso lar, com tanto aprendizado. Então a Irene lá mandando um abraço pro Gustavo também, Santos, né? Pro primo Zé lá de Santos. Santos, né? Que a Espírito Santo é o sobrenome dela, né? Uhum. Irene do Espírito Santo. E quem participou aqui também foi a Claudinha Ribeiro. Patrícia manda bom dia aos amigos vivencianos. Vivencianos é o nome que eles que o Ari Rangel, o médio lá de Taubaté, deu para os nossos ouvintes. Uhum. Então chamam eles de vivencianos. É. Manda bom dia ao Jorge, Rui, Rodrigo e todos aí na rádio. Esse assunto é muito envolvente. Infelizmente perdi de ir na palestra. A Claudinha também cumprimenta aqui no grupo de aprendizes do Evangelho, que faço parte. Temos muitas perguntas sobre esses nossos irmãos extraterrestres. Já li em livros e fiquei encantado com o que li. E tenho certeza que somos muitos auxiliados, né? Por eles, provavelmente deve ter cortado aqui. Mas deixa aqui as suas perguntas, né? Vocês que não participaram da palestra, quiserem fazer a pergunta aqui, pode mandar, a gente passa aqui para o Marco. Por exemplo, o Aécio, ele deixou uma pergunta aqui para o Marco. Perguntou, a humanidade estaria pronta para interagir com os extraterrestres e esses para conosco, reconhecendo que eles poderiam ser a válvula propulsora no auxílio à humanidade para que esta conquiste um mundo de regeneração tão esperado? Vamos deixar para depois, dos comerciais. Ele precisa entrar no comercial para não ser mandado embora. É verdade. Não, porque ontem nós tivemos com um dos patrocinadores que está de olho, aqui. Está de olho, estão de olho. É, exatamente, é o Fólogo também. É o Carlos, né? Nosso amigo Carlos. Grande abraço para ele, para a Silvia e Maria Eduarda. Silvia, Maria Eduarda, uhum. Né? É, vamos lá, Grupo Toque na Alma, Em Outra Dimensão, é a música que nós vamos tocar agora. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 48 minutos. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Marco Petit, Marco Antônio Petit, escritor e ufólogo. É, e estamos aqui defendendo o tema Ufologia e a Data Limite. Então, nós estamos aqui falando sobre ufologia e espiritismo. Me diga uma coisa, Marco, só por curiosidade. Por que as religiões não falam desse... Muitas religiões não aceitam esse tipo de coisa, não aceitam, inclusive, essa parte científica que nós estamos sentindo, que é a parte científica... Não aceita nem que o homem foi na Lua. Tem religião que não aceita que o homem foi na Lua. Será que tem gente? Tem, sim, senhor. Tem gente que se você pega lá na Bíblia, lá atrás, dizendo que foi criado duas luzes, uma para iluminar o dia e outra para iluminar a noite, se você continuar acreditando nisso, luz, como é que você vai pousar uma nave lá na luz, que seria a Lua? Então, baseado nisso, tem muita gente que acha que o homem não foi na Lua e não, então, tem, não vai para lugar nenhum. E por que que a gente vê que é só o espiritismo que cuida muito dessa parte espiritualista, falando dessas coisas do outro mundo, seguindo as orientações de Jesus, porque ele dizia, olha, meu mundo não é esse daqui, meu mundo é o mundo espiritual. Há várias moradas na casa do Pai. É, isso. Então, o que que você pode dizer para a gente? O que acontece é um fenômeno global que, inclusive, não envolve só a questão das religiões, que são refratárias também o aspecto de se aceitar a realidade de vida extraterrestre. É uma questão, para começar, de uma visão muito pobre, de achar que perde-se o poder. Perde-se o poder sobre o fiel. Né? Por quê? Porque se, em vez de esse fiel ficar preso a Deus, vamos dizer, entre aspas, a partir de determinadas linhas religiosas, ele pode perceber que existe algo que não é, vamos dizer assim, especificamente relacionado à criação do todo ou do universo, mas que é de nível superior. Então, tudo aquilo que é de nível superior assusta, para começar. Agora, é importante que a gente ressalte que, mesmo dentro, por exemplo, da região católica ou da Igreja Católica, do Vaticano, hoje existe uma abertura realmente muito grande. Eu não estou falando isso em relação ao padre, por exemplo, que está na igreja agora rezando a missa de domingo. Eu estou falando em cima da cúpula da Igreja Católica, começando pelo Papa, tá? Seja o atual ou isso já acontecia principalmente nos dois anteriores. Existe um processo de abertura dentro da Igreja Católica, falando abertamente da questão da existência de vida fora da Terra, no mínimo como algo muito provável. No ano de 2008, por exemplo, ele havia acabado de ser nomeado astrônomo-chefe do Observatório Vaticano, em Castel Gandolfo, lá na Itália, né? O padre José Manuel Funes, e ele deu uma entrevista para o próprio órgão de divulgação do Vaticano, em que ele falava abertamente sobre vida extraterrestre, falava abertamente que esses seres existindo seriam superiores a nós, pelo menos parte deles, né? E que nós também teríamos que encará-los como nossos irmãos, né? Então isso é uma tentativa da Igreja Católica justamente em assumir a realidade do tempo que a gente vive. Né? Se ela teve o seu nascedor e a sua origem na figura de Jesus Cristo, como é que ela vai ficar apartada da própria mensagem maior do próprio Cristo, que deixou claro que ele não era desse mundo? Né? E que se fosse, teria falado que ele não era aqui de baixo, ele era lá de cima. Né? Então é a coisa é por aí. Agora, existem pessoas que costumam, até já conversaram comigo, já tive a oportunidade de debater. Inclusive com pastores evangélicos, a questão da realidade dos UFOs, né? E o que é que aconteceu nessas oportunidades? Várias vezes, esses pastores defendiam a realidade do fenômeno UFO, né? Agora, outros, não. Isso depende muito da pessoa. Agora, indiscutivelmente, a doutrina espírita, ela tem, desde Kardec, desde a sua sedimentação, como um dos focos ou dos seus pilares, a questão da pluralidade dos mundos, sim, habitados, não? E também a gente observa que Jesus, ele veio trazer o ensinamento para o espírito, não para a carne. E a gente observa que o pessoal está mais preocupado com os ensinamentos para a carne do que para o espírito. É isso? Com certeza, né? É importante que a gente... O porquê é tão importante a percepção da realidade espiritual do homem e do universo, e, portanto, do todo? Porque tudo que a gente tem de errado ainda que acontece nesse planeta, se nós tivéssemos a percepção, cada um de nós já, e isso é um dos objetivos da intervenção extraplanetária, é desbloquear os nossos corpos físicos para que a gente tenha uma ampliação das nossas capacidades paranormais, que nós chamamos de paranormais, que são as normais para esses seres, né? E mediúnicos. Se você tem a percepção por sua própria experiência e vivência pessoal da realidade espiritual, não tem sentido você assaltar o cara da esquina, não tem sentido você ser corrupto, não tem sentido você fazer nada de errado, porque você começa a ter uma noção da natureza real sua e aquilo que você está trazendo para você mesmo, né? É que aquilo que a doutrina espírita bate muito forte, que é a ética e a moral. Certo. Porque a ética e a moral também não faz parte da nossa espiritualidade, da nossa espiritualização? É com toda certeza, né? Não há um novo mundo para se manifestar sem um novo homem, né? E o que é em relação específica à data limite, a gente pode colocar em alguns aspectos. Primeira coisa, é importante a gente, tendo essa chance de falar agora para os ouvintes da rádio, do próprio programa Vivência Espírita, tirar qualquer tipo de possibilidade de má interpretação daquilo que Chico Xavier passou para Geraldo Lemos Neto. No primeiro aspecto, né? Isso eu falo falando também no nome do próprio Geraldo, porque ele me colocou nessa condição quando eu tivesse essa possibilidade, coisa que ele tem feito também. O que, que é? Muita gente, infelizmente, está imaginando que Chico Xavier falou que 20 de julho agora de 2019 representa a data da chegada dos extraplanetários ou do contato final. Isso é falso. Chico Xavier, de maneira alguma, fez esse tipo de referência ou previsão, e muito menos o Geraldinho também teria passado algo parecido. O que se coloca em relação a essa data, que a gente está por poucos meses agora, poucas semanas, é o seguinte, desde da moratória de 50 anos a partir da nossa chegada na Lua, né, em 20 de julho de 69. Que o que essa data marcaria, na verdade? É o fim de um tempo dentro do qual, nesse fim, a humanidade vai estar sendo, entre aspas, julgada naquilo que foi solicitado que ela conseguisse fazer para seguir em frente. O que, que ela, quando foram concedidos os 50 anos dessa moratória, não foi solicitado à humanidade, né? Ou não se esperava da humanidade, a partir das colocações de Cristo, que é que todo mundo virasse santo, como eu falei ontem na palestra. A única coisa que foi realmente requerida é que nós chegássemos agora, o mês de julho que a gente está chegando, sem nos envolvermos numa guerra de extermínio. Se as grandes potências do passado, que na época do passado, porque existentes em 69, os Estados Unidos e a União Soviética conseguissem conviver para nos levar até a data que se aproxima, com a integridade do planeta preservada, sem uma guerra de extermínio, aí sim iriam acontecer fatos a partir dessa data, uhum. Não dessa data, do tipo avanços extraordinários em várias áreas científicas, incluindo a área médica, com a cura através da genética de todas as nossas doenças. Tá? O homem não tem que ser um doente terminal fisicamente falando. Tá? Outra coisa, conhecimentos da área científica assombrosos. Outra coisa que foi garantida que aconteceria, que envolve diretamente a questão da área espírita. A humanidade seria capaz, por exemplo, de construir equipamentos ou aparelhos, né, que você teria na sua casa, que permitiriam, né, um acesso aos seus entes queridos do outro lado. De uma maneira, isso foi colocado pelo Chico Xavier para Geraldo Lemos Neto. A questão da chegada ou não dos extraplanetários foi colocada dentro desse contexto da seguinte maneira. A partir de nós escaparmos e não nos envolvermos com uma guerra de extermínio até 20 de julho desse ano, o que aconteceria? Seria retirada o bloqueio para que essas civilizações ligadas a todo esse processo de interferência que nós estamos vivenciando, estão por todo o sistema solar, como garantiu Chico Xavier, né, para Geraldo Lemos Neto, a limitação que impedia que esses seres se aproximassem e se mostrassem de maneira definitiva estaria sendo retirada. Então, a partir também de 20 de julho desse ano, iria se abrir a possibilidade progressivamente desse contato acontecer. Mas é importante frisar que não foi marcado data para esse fato. E essas civilizações, nesse processo de aproximação, com essa humanidade tendo um outro tipo de perspectiva de percepção da realidade, a partir também dessa data, do que estaria sendo descoberto e conseguido, receberia por parte dessas civilizações em aproximação a ajuda para que esses avanços que eu mencionei, pelo menos parte deles, em algumas áreas, pudessem acontecer de uma maneira mais objetiva. Ou seja, a gente estaria ingressando numa nova era, com um progresso realmente em todas as áreas, e a percepção da realidade espiritual seria a chave dentro desse processo. Né? Oi, só para a gente... O Marcos falou para a gente no começo da fala, que depois que nós voltamos do intervalo, para nós não separarmos, não fazermos a separação dessa espiritualidade, né? Não é porque você tá conseguindo agregar isso que vai ter alguma coisa separada. E da religiosidade também. É só para dar a notícia, né, que saiu essa semana, o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser é o vencedor do prêmio Templeton 2019. Ele é o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio, criado em 1972, e vai receber 5 milhões e meio. Né? Ele afirma assim: a ciência não mata Deus. Né? É isso que ele coloca nesse trabalho dele. E, segundo as informações lá dos responsáveis pelo prêmio, diz, ele é um dos principais proponentes da visão que ciência, filosofia e espiritualidade são expressões complementares que a humanidade precisa para abraçar o mistério e explorar o desconhecido, diz Hatter Templeton Dill, que é o presidente da fundação. Ele fala isso no vídeo, quando ele anuncia quem vai ganhar. E eu publiquei isso aqui também para a gente, para passar para as pessoas, dizendo que finalmente, depois de 162 anos, que Allan Kardec, né, através dos espíritos superiores, diz que a ciência, filosofia e religião andam juntas, apareceu alguém para confirmar e ser reconhecido mundialmente. Ele é brasileiro e não tenho dúvida que deve conhecer bastante a codificação espírita também, para poder fazer essas afirmações. Só lembrando também que o prêmio, esse prêmio Templeton, né, foi estabelecido, criado em 1972, e ele entrega a uma pessoa viva, que na opinião dos juízes, né, que vai fazer o julgamento, fez uma contribuição excepcional para a afirmação da dimensão espiritual da vida, seja através de uma introspecção, descoberta ou trabalhos práticos. Então, parabéns ao Marcelo por isso. E é brasileiro, né? Agora, eu queria só fazer um comentário em relação ao Gleiser, né, que a gente conhece. Primeiro, dar os parabéns, não só mais do que pelo prêmio em si, né, mas pela a coragem dele de se expressar dessa maneira em termos dessa realidade. Agora, em relação ao Gleiser, né, a gente tem que ressaltar que o que falta a ele, né, todos nós temos as nossas limitações, o que falta a ele é procurar verificar aquilo de realidade que existe por trás do fenômeno UFO. Materializar, porque, já, né? Porque em relação ao fenômeno UFO, toda e qualquer colocação que ele faz é totalmente refratária à realidade que nós conhecemos nesse aspecto, entendeu? Então, uma pessoa que tem a capacidade de fazer uma declaração dessa e ter, na verdade, uma postura de vida com esse tipo de relacionando filosofia, ciência e religião, né? dessa maneira, é difícil até a gente entender que continue sendo um porta-voz, né? Não que ele esteja envolvido, vamos dizer assim, objetivamente com o processo de acobertamento ufológico, não é isso, mas tenha uma postura que ajude a manutenção de quem quer manter isso tudo em sigilo, quando uma pessoa com a representação científica mundial que ele tem, né, e reconhecimento, chega e quando vai falar de vida extraterrestre diz simplesmente que a gente ainda não está diante de nenhuma evidência. Então isso é um contrassenso nesse aspecto, né? Mas as próprias declarações dele recentes até me surpreenderam perante esse outro lado dele. Eu já tive a chance de debater a realidade do fenômeno UFO ou não várias vezes, né, no passado, entre outros astrônomos, com o maior astrônomo que esse país já teve, que foi o professor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. E ele tinha uma coisa que eu sempre admirei nele, que ele, mesmo tendo uma, entre aspas, uma crença contrária, de que a gente ainda não estava de prova, ele nunca foi contra a vida extraterrestre. Uhum. Ele só defendia que essa vida não tinha chegado aqui ainda. Tá? Mas uma das coisas que eu sempre elogiava nele, quando eu tive oportunidade no passado, foi a seguinte, que quando ele era colocado frente à possibilidade de algum tipo de evidência, ele não fechava os olhos e queria ver. Uhum. Né? Num debate, por exemplo, no Museu da República, lá no Rio de Janeiro, entre eu e ele, e que a parte final do debate foi facultada a cada um de nós fazer o que quisesse. Mostrar um documento, um material, ou simplesmente fazer uma declaração. Ele falou antes de mim, deu um encerramento e já estava saindo em direção à porta. E aí, quando ele soube que eu ia mostrar imagens feitas por astronautas de um dos ônibus espaciais na década de 90, que mostrava uma formação de UFOs na órbita terrestre, né? Ou seja, imagens oficiais da NASA, sem ela reconhecer. Uhum. Na verdade, essas imagens foram gravadas, porque foi uma transmissão ao vivo, eles não esperavam que fosse aparecer aquilo, então várias pessoas no mundo gravaram. Né? Resultado, ele voltou da porta para ver. Quer dizer, ele tinha aquela capacidade contrária a outras pessoas do mundo da ciência, que infelizmente, se você chegar, e eu conheço casos assim, frente a um determinado astrônomo e falar, olha, eu tenho isso aqui que eu acabei de filmar. A pessoa se nega a ver. Por quê? Porque se ele vê que aquilo ali é uma coisa real, ele vai ter que... Ele não vai querer mentir. Uhum. Então ele prefere não ver. Né? Uhum. Igual Dom Ivo, Dom Scheider, no famoso voo 169 da VASP, na madrugada do dia 8 de maio de 82, o comandante Gerson Marcel de Brito, que depois se tornou amigo meu, né, que comandava o voo, ele já vinha, junto com a sua tripulação, observando já há muito tempo, né, há quase uma hora, que o avião deles, né, o avião dele, um Boeing, né, da antiga empresa VASP, né, estava sendo acompanhado por um UFO, que tinha o tamanho aproximado de dois aviões Jumbo. Né. Uhum. E aí, quando ele viu e sentiu que aquilo ali era uma coisa positiva, né, era mantido uma distância segura, né, ele acordou com tranquilidade os passageiros, para que todos os 150 aproximadamente pudessem ver. Então houve um revezamento, como o objeto ou se mantinha à frente ou do lado esquerdo, do voo que vinha do Nordeste para o Rio de Janeiro, para afindar o voo em São Paulo, tinha que haver aquele revezamento nas janelas do lado esquerdo. Né? Então teve uma pessoa dentro do voo que não quis ir até a janela para ver. E até existem testemunhos disso, que o assessor do Dom Ivo Lonscheider, né, perguntou, o senhor não vai lá ver? Ele falou, não vou lá ver. Porque ele preferiu não ver, porque se ele, na hora que o avião... Para poder não dizer que existia. Né? Então, às vezes, a gente está diante de coisas desse tipo. Mas aqui nós temos o Osiris Silva, que é um dos fundadores da Embraer. Sim, é. Ele foi perseguido por uma luminosidade, aquela coisa toda, que até tem o grupo 19 de maio. É, ele perseguiu, né? Você falou também 19 de maio. Ele que perseguiu. Esse grupo, né? Justamente foi criado no dia que o coronel Osiris Silva, que mora aqui em São José, reside aqui, ele foi acompanhado por os objetos não identificados. É, outra vez que o Marco teve aqui foi exatamente o pessoal do 19 de maio que trouxe ele. O Osiris, inclusive, ele estava chegando no avião Xingu, aqui no aeroporto de São José, na noite do dia 19 de maio de 86, que é conhecido como a noite oficial dos UFOs. A gente teve 21 UFOs rastreados pelo nosso SINDAC, né, Sistema de Controle de Tráfego Aéreo, e também pelo CONDABRA, o Comando de Defesa Aeroespacial. Haja balão meteorológico, né? E foram horas, né, de tentativa de aproximação dos nossos caças mais modernos dos UFOs. E o fenômeno, na verdade, começou aqui em São José, com os objetos pairando à volta do aeroporto aqui de São José. E foi o ano que eu nasci ainda. Ah, é? Então, pô, 86, tá novo, pô. Em abril ainda. Foi próximo ainda. Né? Eu já tinha idade pesquisando esse aí você, esse vê você vê a lógica da dona Licinha de falar do CTA, porque ela viu essas coisas. Agora, né? Só para concluir, o Osiris, ele estava chegando para entregar a presidência da Embraer para assumir a da Petrobras. Né? E ele saiu, na hora da chegada aqui, da detecção dos UFOs, ele não estava controlando no controle do avião do Xingu, estava o comandante Alcir, né? Ele acabou pegando o controle do avião, do próprio Alcir, né? E saiu ele tentando se aproximar. E fez isso mais de uma vez naquele antes do pouso final no aeroporto. E até dando uma entrevista no dia seguinte, ele até brincando falou o seguinte, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas saiu lá na mídia, que o salto dele da presidência da Embraer para Petrobras tinha sido tão alto que ele tinha visto até os voadores. Bacana. Rodrigo, vamos falar e inclusive fazer aquela pergunta do AS vamos. De novo. É, vamos sim. Mas só comentar que eu tive no ITA agora, na aula magna, que veio um professor do MIT sobre aeroespacial, ele deu aula sobre aeroespacial, e o Osiris estava lá também. E foi muito interessante a aula desse professor, que ela é da Aerospace, ele é professor da parte aeroespacial, que ele mostrou uma lista da Forbes, né, dos caras mais ricos do mundo, e o investimento que eles estão fazendo em empresa e o montante do investimento que eles estão fazendo em empresas aeroespaciais, visando fazer as excursões, já botei até meu nome lá para me dar um pulo mais, nesses, né, outros lugares. E depois eu queria perguntar o que você acha da gente estar cedendo o nosso espaço lá de Alcântara para os Estados Unidos começarem a fazer lançamentos de foguetes aqui no Brasil, certo, também, que é um assunto pontual. Mas vamos voltar do Aécio, que a gente já passou um tempinho, que ele pergunta: a humanidade estaria pronta para interagir com os extraterrestres? Deixa eu inverter aqui, não está me vendo. E esses para conosco, reconhecendo que eles poderiam ser a válvula propulsora no auxílio à humanidade para que esta conquiste no mundo de regeneração tão esperado? Essa conjugação, ou melhor, essa aproximação que progressivamente nós estamos tendo com essas civilizações, e a partir do dia 20 de julho desse ano, vai haver a possibilidade progressivamente disso se tornar maior até o contato, vamos colocar de maneira definitiva, ela tem como um dos motivos ou motivações justamente essa integração justamente dessas civilizações com o nosso futuro de realização. Mas para que isso aconteça, não só a gente tem que realmente chegar à data limite sem a guerra de extermínio, que eu tenho certeza que nós vamos chegar, né? A gente passou já dessa fase, felizmente, com toda a intervenção extraplanetária, inclusive, que foi feita aqui, né? Desde 69, principalmente. Mas é fundamental para que a gente possa ter esse tipo de condição de receber essa nova ciência, essa nova tecnologia, por exemplo, que nós tenhamos a ética desenvolvida para usar esse tipo de ciência justamente na direção que se espera. Mas eu não tenho a menor dúvida que hoje, eu vou dizer, hoje, nesse momento, a gente ainda não está pronto. Sim. Para receber esse tipo de, entre aspas, de presente. Mas progressivamente, com a virada justamente dessa fase dentro de poucos meses, acontecendo tudo aquilo que Chico Xavier colocou que seria o resultante dessa nossa aprovação dentro da data limite, esse processo vai se acelerar até que haja essa possibilidade dessa integração realmente para permitir que a humanidade avance, né, com o apoio tecnológico, científico, que vai ter por trás a visão da realidade espiritual. No caso, por exemplo, lá dos contatos em Alexânia, que nós colocamos como uma interação importante nas análises do Chico Xavier no meu livro mais recente, uma das coisas que foi colocado é que a ciência do futuro do planeta Terra tem que vislumbrar para ser atingida a realidade multidimensional ou espiritual do próprio universo. Determinado tipo de conhecimento que esses seres têm, esse conhecimento, ele não se esgota no aspecto físico materialista. Pelo contrário, a verdadeira ciência tem como base uma visão plena da realidade. E a realidade plena não pode ficar apartada da realidade espiritual do próprio homem, desses seres e do universo. Não, e isso já responde a pergunta do Paulo Sérgio, que é o Paulo Quintanilha, que é um ouvinte nosso assíduo aqui também, que ele teremos contatos mais explícitos com os extraterrestres a partir de julho? Então, é possível que sim, desde que a gente paga o preço da paz, né? É, que é justamente. Foi colocado claramente, né? E eu gostaria de ressaltar um detalhe que é importante, que permitiu esse livro, né? Foi o apoio e a amizade do próprio Geraldo Lemos Neto, que, como eu tinha realmente o interesse nele de analisar de maneira bastante específica tudo aquilo que o Chico Xavier passou para ele, quando pairava alguma dúvida que poderia ser oriunda de uma interpretação que o Chico teria dito sobre determinado assunto, eu interagia diretamente com o próprio Geraldinho para que ele me dissesse exatamente aquilo que o Chico quis dizer. Então, diante disso, a gente pôde fazer uma avaliação sobre o ponto de vista ufológico e da geopolítica exato daquilo que Chico Xavier passou. E uma das coisas que a gente ressalta nesse aspecto que foi acontecendo ao longo de todo o livro da produção do mesmo, por mim, foi que também ressaltada sempre, não só por mim, mas nas conversas com o próprio Geraldo que eu tive, foi que informações que ele recebeu, já há tantos anos, tinha recebido há tantos anos o próprio Chico, que tinham a origem, ou seja, dentro da área espírita, ele pôde encontrar nas informações que eu passava ou nos documentos que eu tinha fotográficos, por exemplo, da NASA, que fundamentavam, do ponto de vista material, aquilo que Chico falou. E eu mesmo tive bastante felicidade ao constatar nas palavras do Chico Xavier, para ele, coisas que se encaixavam perfeitamente nas minhas conclusões sobre um outro nível de pesquisa que eu fazia dentro da área ufológica. Isso é que aconteceu de uma maneira definitiva nesse livro, esse casamento da espiritualidade com a informação da pesquisa, puramente, vamos chamar de científico, eu não chamo de objetivo, porque ambos os lados têm essa capacidade, mas do aspecto material da nossa ciência, né? Eu ressalto que já vinha acontecendo em outros aspectos do meu trabalho no passado, porque eu sempre dizia, em palestras no passado, que tudo aquilo que eu ia defender a partir do meu quarto livro, UFO, Espiritualidade e Reencarnação, desse relacionamento entre ufologia e espiritualidade, eu só estava fazendo porque eu tinha como defender a realidade daquele tipo de coisa. Porque as pessoas às vezes imaginam, é uma coisa de origem espiritual, é uma crença, você acredita ou não. Não é assim. Você tem condições de verificar se aquilo ali procede. Da mesma maneira que dentro da área da ciência, você acaba muitas vezes refutando uma série de coisas que antes eram verdade. Independente da crença religiosa, é uma questão que pode ser provada cientificamente. É o que o Marcelo lá falou, que ganhou o prêmio, não o prêmio Nobel, Thompson, de vincular a religião com a ciência se apoiar a outra e se complementar. O prêmio Nobel, hoje já é remoto, né? Um deles do nosso passado, de um desses baluartes da ciência moderna, né? Max Planck, né? Ele certa vez fez uma declaração, né? Na época mesmo que ele foi laureado, dizendo o seguinte, que ele como físico e aquele que tinha mergulhado como poucos dentro da intimidade da matéria, ele tinha chegado à conclusão que a força motriz, a base desse universo físico, não era física. Era uma força que a gente poderia chamar de qualquer coisa, de Deus, do como a gente quisesse. Então, a partir do momento que você tem pessoas já desse passado, vamos dizer assim, entre aspas, remoto, que já tinham essa percepção, não é de admirar que hoje em dia, né, a ciência tenha que se voltar para esse lado mais profundo da realidade, né? Pegando um gancho aí, Marco, tem leis naturais, né? Leis de Deus, digamos assim. E não tem jeito de você. Você pode até não acreditar, mas é lei. A reencarnação é uma delas, né? Certo. Você não precisa acreditar em reencarnação. Você vai ter que reencarnar de qualquer jeito. Não tem outra solução, né? Não existe isso. Então a pessoa fala, olha, eu não acredito em reencarnação. Não precisa acreditar. Você vai reencarnar. É igual você chegar e falar, eu não acredito que ninguém nasce. Eu não acredito que ninguém morre. Vai ter que morrer do mesmo jeito. Não tem jeito, né? Mas, o Marco, a gente observa, que o Jorge falando isso aí, antes da sua palestra, eu estava porque agora eu estou folgado, fico o dia inteiro em casa, então está vendo aquela catástrofe que houve com aquelas duas bombas no Japão. Mas aquela energia emitida pelo estouro daquelas duas bombas são coisas que a gente sente que até hoje não é conhecido pelo ser humano. Ele não consegue entender o que pode ocorher agora. As proporções, porque aquela bomba parece que era uma bombinha. Era nada hoje, em relação às... Era nada em relação às... Então, hoje a bomba está muito maior. Mas a gente vê que são uma energia que é fora. Porque o pessoal, o prêmio Nobel, quem inventou a dinamite ganhou um prêmio Nobel. Quer dizer, só que a dinamite hoje está super atrasada, super ultrapassada. E dá para a gente perceber que essa energia atômica também é uma coisa que, se nós não tomarmos cuidado, ela tem uma profundidade muito maior do que a gente pensa. Com certeza, né? Tudo no... Essa é uma visão minha, não é só minha, da realidade. Como cada um de nós temos vários corpos, né? Vários níveis, né? E tem gente que quer, às vezes, separar aquilo que é físico e aquilo que não é físico. A própria matéria que a gente chama de física, ela tem vários níveis em que ela se manifesta. Tá? Então, quando você gera uma explosão nuclear, você não está atingindo apenas o nível material. É. Porque, da mesma maneira, aqueles elementos, eles estão dimensionados em outros níveis também. Então, esse processo, ele não se esgota naquilo que a gente entende como essa materialidade, vamos dizer assim, superficial, que a gente, uma parte da humanidade ainda acha que é a única realidade. Né? Tá? E agora, outra questão é a potência que, se a gente imaginar que, por exemplo, no ano de 61, como eu mostrei ontem num evento, para que as pessoas tivessem a percepção por que esses seres estavam tão preocupados com o nosso emprego a nível belicista possível da energia nuclear. Quando as bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas tinham ambas tinham uma potência de 15 quilotons. Tá? Isso aí é uma mensuração em cima da própria capacidade destrutiva da dinamite mesmo. Tá? Em 61, como eu mostrei ontem, quando os soviéticos explodiram uma bomba de hidrogênio lá na região ártica da União Soviética, uma única ogiva nuclear que foi explodida, foi detonada, foi equivalente a 3.300 das armas jogadas sobre o Japão. Uma única ogiva. Então, vocês podem imaginar, os nossos ouvintes, né? O quanto esses seres, preocupados com a nossa possibilidade de extermínio, quando a gente estava chegando à data limite anterior, que era 20 de julho de 69, para que se tenha uma ideia, naquela oportunidade, quando a gente estava chegando na Lua e teve aquela placa falando que nós estávamos chegando lá em paz, né? A gente tinha reunidos no planeta armamentos nucleares a nível de ogivas, átomos, que somando apenas as ogivas americanas e soviéticas, a gente tinha mais de 60 mil dessas armas. Então, não era simplesmente uma capacidade que servia para destruir o outro lado, o inimigo ideológico, várias vezes. A gente tinha condição, naquela época, de destruir o planeta N vezes, o planeta todo. Né? Então, é diante dessa realidade que foi feita aquela coisa, foi conseguido por Cristo, na tal reunião que envolveu outros cristos, vamos dizer assim, mandatários maiores de outros mundos ligados à presença alienígena ou extraplanetária dentro do sistema solar, que foi conseguida por insistência do próprio Jesus aquela moratória. Agora, hoje a gente tem menos, se a gente somar todas as ogivas nucleares do planeta, a gente tem um pouco menos de 20 mil. A gente caiu para um terço. Isso ainda é suficiente para acabar. Só que a perspectiva da gente usar isso é mínima, porque as motivações que existiam na época da Guerra Fria, elas simplesmente deixaram de existir pela interferência direta desses seres. Como eu coloquei ontem, isso está detalhado no livro, existem vários níveis de intervenção. Uma das coisas que, por exemplo, lá em Alexandria, o grupo do general Ochoa recebeu de informação, que eu frisei ontem, de maneira resumida, o que, que foi? Foi que esses seres, esses tidos e mencionados para Chico Xavier como os emissários de Jesus, né, nesse processo de intervenção, eles, o que, que eles fizeram? Eles tinham a capacidade, segundo as informações passadas pelos extraplanetários de Alexandria, de interferir no nosso mental desde criança, e eles escolheram aqueles que já traziam dentro de si uma bagagem evolutiva espiritual, que não roubaria o mérito deles, para ajudá-los a nível de inspiração, para progressivamente, quando chegassem aos postos de mando do planeta, conseguirem mudar aquele destino tão interrogativo que a gente vivia em 69. Então, a gente tem figuras dentro da história recente da humanidade, como Mikhail Gorbachev, que as pessoas não sabem muito bem de onde ele surgiu, na União Soviética, né? Isso entre aspas, mas de repente ele se torna a figura máxima da União Soviética, se torna o presidente do partido, secretário-geral do Partido Comunista, começa a fazer uma revolução não só interna de liberação, mas era um homem, e hoje é vivo, na verdade, então, portanto, ainda é, que ele tinha uma obsessão clara pelas atitudes dele, a paz mundial. Então, tudo que ele teve que fazer junto aos presidentes americanos antes dele ser retirado do poder, ele fez, né? E agora, só um dado, né? O que seria uma coisa fundamental, né, para que a gente chegasse e acabasse com a Guerra Fria no nosso planeta? Como eu coloquei ontem, independente da Inglaterra, França, Paquistão, Índia, outras nações, Israel, terem armas nucleares, esses países, eles nunca tiveram a capacidade de desestabilizar a paz mundial. Eles poderiam se envolver num momento, em algum problema localizado, mas não seria como uma guerra entre as duas superpotências, que aí não sobra nada, não teria sobrado nada. Então, o foco dessa intervenção foi sempre, para nos afastar da guerra nuclear, de extermínio, foi sempre as duas superpotências. Olha, até a data, como eu coloquei ontem, do fim da União Soviética, em que ela deixou de existir, né, que data isso aconteceu, como eu frisei ontem? A última vez que a bandeira, com a força do martelo, né, a bandeira da União Soviética, foi abaixada, né, do mastro do Kremlin, e em seguida foi levantada a bandeira da Federação Russa, né, decretando o fim da União Soviética e a extinção do Partido Comunista dentro da União Soviética, das fronteiras da Rússia. Em que data aconteceu isso? Aconteceu exatamente na data que a gente comemorava o nascimento de Cristo. Ou seja, eu acho que isso não foi uma coincidência. Né? Reparem, o fim da Guerra Fria comemorado ao mesmo tempo com a data do nascimento de Cristo. 25 de dezembro, no caso de 91. Não. E é interessante que parece que essas coisas não iriam nunca acontecer, né? A quebra do Muro de Berlim, esse término da Guerra Fria, porque a gente via que eram Estados Unidos e Rússia, como brigavam para uma ser maior que a outra. E no fim parece que agora está todo mundo quase que no mesmo nível, tranquilo, e a gente precisa tomar cuidado que de vez em quando aparecem uns doidão aí, mas o que acontece? Eles rapidamente também eles são apaziguados, né? Tem uma coisa que a gente é um dos pontos chaves desse momento final da Guerra Fria e do aspecto também do fim da União Soviética logo em seguida, que em 69, o mesmo ano que meses antes da queda do Muro de Berlim e poucos meses antes justamente do próprio Mikhail Gorbachev ganhar o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços feitos justamente nas reuniões com o próprio Reagan, que se transformou de uma figura belicista numa pessoa defensora da paz junto com o próprio líder soviético, né, no seu segundo mandato. No primeiro semestre de 69, aí foi a vez dos soviéticos trazerem informação para os americanos, porque a nave espacial não tripulada Phobos 2, na órbita marciana, fotografou, pelo menos por duas vezes, e o livro apresenta essas duas fotos, né, uma nave gigantesca que tinha quase 20 quilômetros de extensão na órbita marciana. Ou seja, essa nave, se ela se aproximasse do nosso planeta, ela não precisava entrar na atmosfera para ser vista. Acabaria com todo o segredo da realidade da presença extraterrestre no sistema solar, porque uma coisa monstruosa dessa, né, seria vista por todos, no espaço de tempo de 24 horas, gente, se ela, não, ela mesmo não girasse rapidamente em torno da Terra. Logo depois desse contato com essa nave, na órbita marciana, vamos dizer assim, a abertura definitiva da União Soviética, encabeçada pelo próprio, próprio líder maior, Gorbachev, a permissão para a queda do muro que separava as duas Alemanhas, Berlim Ocidental de Berlim Oriental, e isso, aí os acontecimentos que vão se sucedendo, vão de uma velocidade tal, que, como eu falei ontem, quem que no ano mesmo de 89, se qualquer um de nós chegasse ali na rua, ou eu falasse aqui, fizesse uma previsão, o ano que vem a União Soviética não vai existir, eu mandar me internar. Esse cara está totalmente perdido. No entanto, coisas totalmente inesperadas, difíceis de entender, acontecendo por quê? Porque, na verdade, as duas superpotências e os principais líderes mundiais começaram a travar contato com informações, inclusive descobertas sobre a amplitude da presença extraterrena dentro do sistema solar, começando pela Lua. Eles estão por todo o sistema solar, como Chico Xavier já revelava no passado, né? De uma maneira que, de nosso, não existe nada. Nós, na verdade, compartilhamos o sistema solar e o próprio planeta, né? Né? Com essas outras raças ligadas a isso tudo, né? E a descoberta dessa verdade é que fez, entre as intervenções diretas, por exemplo, dos nossos armamentos e tudo mais, as demonstrações, inclusive, de poder, não que esses seres fossem impedir da gente se destruir se quisesse, mas eles mostravam que não tinha sentido, não teria sentido isso, e que o nosso poder, na verdade, era algo totalmente ilusório, né? São 9h30. Comentar Rodrigo, você anuncia aí o que tem, depois nós vamos direto para o comercial, tá bom, Inácio? Não põe música dessa vez não, porque tá muito barulho essas caixas aí. Então nós vamos sem música para o intervalo. Pode falar, Rodrigo. É bom a gente lembrar que a gente está num estúdio temporário, né? Uhum. Que o estúdio oficial está em reforma, né? Por isso que existe uma série de problemas que está acontecendo aqui, que para melhorar precisa piorar. Então, mas é temporário, né? Essa parte boa. O Marco Cabral, né, que você tinha comentado, ele entrou aqui e mandou um forte abraço ao amigo e irmão Marco Petit. Outro para ele, né? Que é com certeza um dos ufólogos mais competentes na pesquisa ufológica do âmbito mundial. O Daniel Melo também ele lembrou aqui, mano, bom dia. Como esperava, né? Então está tendo bastante audiência o programa hoje, bastante gente participando, mandando perguntas. Por isso que a gente nem fez a pergunta para sorteio, né? Mas se vocês quiserem comentar, se a gente tinha falado se os extraterrestres interferem nas nossas vidas. Então, entra aí. Deixa o recado, mas quem que já tem um livro, quem certo? Tiver já comentando, já vai estar participando do sorteio, que a gente vai sortear o livro do Marco Petit. É um livro ou dois? Um. Tá. Então a gente vai sortear um livro do Marco, para quem estiver participando aqui, comentando, compartilhando, né? E ele também lembra que é legal comentar que o programa é semanal, né? Então no próximo domingo a gente também tá aí. Quem entrou aqui... o Daniel Melo deixou uma pergunta, mas a gente pode fazer depois dos comerciais, depois que a gente voltar do momento de Gavali. O que você acha, você poderia comentar sobre as obras psicografadas do médium João Berbel, se você conhecer, que é um médium de cura lá de Franca, que recebe do espírito Galileu Galilei. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que Camille Flammarion também é uma das encarnações de Galileu Galilei. Mas... enfim, não tenho certeza. Mas a gente deixa para quando voltar. Então tem bastante gente participando aqui. A gente não vai conseguir ler as mensagens de todo mundo, mas a Cléa Globo, que sempre participa com a gente aqui também, manda bom dia, vivencianos. Ótimo tema debatido hoje, como sempre. Penso que temos um grande legado, mas infelizmente muitos irmãos têm falta de vontade de pesquisar, ler e aprender. Né? Boas explicações. Então, Maret Hand diz: concordo com Petit, a humanidade ainda não tem maturidade suficiente ainda para um contato aberto e mundial com os aliens, né, com os extraterrestres. Então, obrigado pela participação aqui conosco. É, só comentar aqui também, antes de sair, que o Renualdo Ferreira, que é um grande ouvinte nosso também, manda bom dia, Rodrigo. Desde garotinho adoro esse tema e cheguei a ter vivências nesse assunto. Né? Comenta aqui também que o som está baixo, né? Então a gente pede a compreensão de vocês. Então vamos para o intervalo? Isso, vamos para o intervalo comercial. Lembrando só aqui, só para fazer propaganda, na semana que vem, dia 31, nós teremos uma macarronada lá na AME, na nossa Associação Maternal Espírita, lá onde o Petit esteve ontem fazendo a palestra. Macarronada bolonhesa, calabresa e ao sugo, e tem também porpeta, né? Dia 31, das 12 às 14 horas, a gente convida vocês. Pode adquirir o convite antecipado, mas pode ir lá no dia que com certeza teremos convites lá ainda na AME, né? E a gente está lá para dar um abraço a vocês. Eu, Rodrigo vai voltar semana que vem, não, Rodrigo está fora, aí o Rodrigo está na Inglaterra semana que vem, né? Parte hoje para a Inglaterra. Ele já vai hoje, só comentar também, o assunto não vem para mim. O Marcos Caio Gama, que é um ouvinte assíduo nosso, também deixou uma pergunta que a gente pode fazer no próximo intervalo. Se o Marco Petito, o que, que ele acha do Brasil na ufologia espírita, a relação do espiritismo com a ufologia? Como exemplo, as comunicações da Sheliana, né, pela Mônica de Medeiros, que é uma comunicação através de um canal mediúnico. Né? Então, isso a gente também, se ele pode comentar aí depois dos intervalos. Mas, o Jorge, dia 31 também nós vamos ter o chá lá da farmácia comunitária, lá na PVE, que é no final da Avenida Tivoli. Uhum. Então, nós gostaríamos que o pessoal participasse também, quer dizer, dá para a gente ir lá na macarronada, depois ir lá para o bingo, né? Para o bingo, para o chá, que é na Vila Betânia, no final da Avenida Tivoli. Então, que é em prol da farmácia comunitária. Legal. Bezerra de Menezes, né? Dá para fazer as duas coisas. Só o Nabucco que não vai conseguir, né? O Nabucco vai pôr o som lá na como ele vai colocar o som lá no... Não, e deve ter também o almoço lá no Célio Lemos, né? Quer dizer, mas ele já cancelou tudo. Ele só vai pro bingo, né? Só vai lá pro bingo nosso. E vale a pena, viu? Uhum. Vale a pena as pessoas irem. Que esse é o melhor bingo que nós temos, é o chá beneficente, é o de Páscoa, viu, Jorge? Que bacana. E merece, né? Que a farmácia precisa na nossa... colaboração também para se manter, né? Vamos lá então, Inácio, direto para o comercial. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 40 minutos, nós vamos aqui para o nosso momento Giga Vale. E o tema de hoje, que nós vamos colocar aqui, está no momento espírita número 2, é Deus na natureza. Deus na natureza. Espetáculos de beleza de sempre. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho brilhar em vertigo à luz do sol? Uma simples teia de aranha em sua engenharia perfeita. A relva verde. O andar desembolsado de um jogo de barro. Logo ao amanhecer. Uma folha seca bailando no ar. Dando o céu ao ver. O céu de limpo com suaves pinceladas brancas. Como se fossem nuvens de algodão. O entardecer, quando o sol se desperta, deixando rastros em vários tons dourados, como se o seu objetivo levemente espalhado por mãos invisíveis. A luz chega refletida no mar, parecendo um grande espelho de luz. A cantoria do vento na folhagem das árvores, qual suave melodia governando a solidão. Chega uma proposta chuva. É, olha só, Renato, pessoal, vocês nos desculpem aí, tá muito ruim. Pior que ontem a gente estava lá com o patrocinador do Momento de Gavale falando isso, a gente não pode deixar de colocar o Momento de Gavale, de jeito nenhum, né? E às vezes a gente vai atrasando, mas nunca deixa de colocar. Mas justamente hoje, para ficar escutando aí do jeito que está, não tem sentido. Então nós cortamos por causa disso, né? Vamos continuar conversando com o Marco e deixa o Momento de Gavale. É, faz o comercial de novo, por favor, Inácio, do Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. São 9h44. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso grande amigo e companheiro Marco Antônio Petit, falando sobre ufologia e a data limite. Jorge, o que é que nós... Não, vamos, Rodrigo, vê as duas perguntas e depois a gente quer perguntar para o Marco também um pouquinho sobre como é que as pessoas entram em contato com ele, como é que adquire os livros, né? Para aproveitar esses momentos que faltam para o Marco falar, porque nós já exploramos bastante, então ele pode também usar aqui o nosso espaço também para fazer um comercial, né? Veio lá do Rio de Janeiro e falei, passei lá naquele povo lá, não deixar nem eu falar fazer a minha merchandising, né? Sim, e aqui também, eu tô recuperando aqui a pergunta, a gente tinha falado aqui da Célia Globo, né? Ah, aqui, ó. Eu vou pôr aqui do Márcio Gael Gama. Ele perguntou, né, qual o papel do Brasil ufologia em relação ao espiritismo, essa aliança que tem sido, a gente tem visto, né, nas casas espíritas, e também em relação à ufologia, né? O que você acha disso? Olha, o Brasil certamente ele está na vanguarda nesse tipo de difusão dessa percepção que várias pessoas foram tendo. Dessa necessidade de você criar uma interação direta entre a pesquisa ufológica, objetivamente falando, e a realidade, vamos dizer assim, espiritual. Então isso é uma área que o Brasil realmente está bem representada e nós saímos na frente. E não é à toa que isso aconteceu com o nosso país, ou no nosso país realmente, esse tipo de interação, né? É uma coisa que, na verdade, a gente pode dizer que já, apesar de hoje estar sedimentada de uma forma definitiva, é um processo que já vem acontecendo progressivamente há vários anos, né? Mais perguntas? Não? Marco, e aí, como que as pessoas falam? Por exemplo, eu também escrevo, né? E eu sei a dificuldade que a gente tem para distribuir e conseguir botar os nossos livros em grandes livrarias, essas coisas assim. E aí você trabalha praticamente você com você mesmo e a editora, né? Os meus livros a totalidade dos 11 foram editados pela editora do Conhecimento, que podem ser conseguidos através dela, ou podem ser conseguidos autografados por mim, diretamente. Basta a pessoa fazer um contato, por exemplo, via e-mail ou WhatsApp, né, o meu telefone do próprio Zap, o DDD é 21, e o telefone, o número é 995-84-1014. Vou repetir. O DDD 21, né, que é o do Rio, e o telefone é 995-84-1014. Ou seja, a pessoa faz um contato para saber como adquirir meus livros, para recebê-los pelo correio, de forma registrada, e a gente manda todas as informações, e manda até todas as informações sobre os livros, né, em detalhes, o que cada um trata. E esse número ele pode ser usado também para prestar se prestar depoimentos, para saber das nossas conferências feitas em várias cidades, né? Eu sei que o programa pela internet chega a qualquer parte do mundo e do Brasil, portanto. Então, as pessoas podem deixar o seu contato, de zap também, e a gente passa a informar sem compromisso, não só dos nossos materiais, mas também desses eventos que acontecem praticamente semanalmente, né? Agora, quem queira me encontrar no Facebook, é fácil me encontrar pelo meu nome, Marco Petit, né? Atualmente eu tenho dois perfis, né? O Marco Petit, que já está com 5 mil, então as pessoas podem apenas me seguir, e aquelas pessoas que queiram buscar o contato mais direto, a nível de amizade, né, serem adicionadas, aí basta procurar o Marco Petit 2, que a gente ainda tem vaga para muita gente, né? E o e-mail eu vou dar, apesar de cada vez menos pessoas usarem, é o meu nome, é fácil, é Marco, tudo junto, Marco Antônio Petit. Esse Petit, para quem não sabe, é P de Paulo, E de Estrela, T de Tatu, I de Inês, T de Tatu de novo. Marco Antônio Petit, @gmail.com. Petit. Demudo. Sem demudo, no final. Né? Tá? Outra coisa que eu queria falar para os ouvintes agora, para quem mora aqui em São José dos Campos, principalmente, se alguém quiser o livro do Marco, até umas 10h30 a gente sai daqui, né? Então pode esperar a gente lá embaixo aqui, que o Marco tem os livros aí, né? Ele trouxe um pouquinho. Né? Não, ele vai pegar o ônibus para o Rio, 11h10. Então eu calculo que até 10h30 pode ser, até a gente descer daqui até lá, já é esse horário para a gente ir embora. Aí você pode, se vocês quiserem, pode vir agora e ele e comprar o livro dele. Quanto está custando esse, Marco? Esse está custando R$50. R$50. Pelo correio, registrado, sai a 60. Sai mais, né? Aqui, quem quiser, então custa R$50. Quem quiser vir aqui na portaria do edifício VIP Center, Rua Euclides Miragaia, 394, aqui em cima do Banco do Brasil. Aí você pode adquirir aqui hoje ainda, quem não teve lá, né? Que ontem ele teve o pessoal lá na palestra, mas quem não teve e quiser vir, dá tempo ainda, né? Ah, e tem alguns livros aí que cria muita curiosidade até hoje. Uhum. Que nem tem aqui em 2014, Varginha, Toda a Verdade Revelada. Não, esse está esgotado. Está esgotado? Puxa vida. E tem aqui A Presença Alienígena na Lua, que você falou ontem, né? Esse é o meu nono livro. É que o ser humano não foi o primeiro, não. O alienígena já apareceu lá. Já estavam lá. E tem outra aqui, a Marte, A Verdade Encoberta pelos cientistas aí, né? Quer dizer, e tem aqui o Renascimento de um Guardião e o UFOS, Data Limite e a Transição Planetária, que é que nós estamos apresentando aqui hoje, né? Exatamente. Vamos. Já sorteou aí, Rodrigo? Eu vou falar dos aniversariantes, aproveitar e falar dos aniversariantes sem música, viu, Inácio? Sem música, vou falar sem música, porque daqui a pouco a música fica pior. O aniversariante vai achar que a gente está de brincadeira com eles, com essa música toda atravessada que está sendo colocada aí. Então, os aniversariantes, vamos lá, pessoal, os aniversariantes da semana aí. No dia 27, começando aqui para o dia hoje, por exemplo, hoje é dia 24, né? 24. Aqui é nosso ouvinte, a Ciane, lá da Casa do Caminho, está fazendo aniversário hoje. Não precisa colocar música que vai sair atrapalhada aí, não vai? Pode deixar sem música. Tá bom. Vai deixando ela no fundo aí. Dia 27, quem faz aniversário a Maria Luísa Vicente, lá do Paulo de Tarso. Também a Aurora Santana, do Paulo de Tarso. O Marco Antônio Braga, do Paulo de Tarso. A Vera Lúcia e a Yoshitaki, do Paulo de Tarso. Olha, tanta gente, dia 27 faz aniversário. Dia 28, o Eduardo Renor, também do Paulo de Tarso. Dia 28, a Eliandra Toledo, do Paulo de Tarso. E dia 30, o Bartolomeu Castro, do Paulo de Tarso. Dia 28, quem faz aniversário de casamento sou eu e minha amada esposa, Maria Auxiliadora. Olha aí, declaração. Ela está ouvindo, por isso que está falando. Não, ela está ouvindo para poder se eu esquecer. Dia 28, eu já falei hoje. O ano passado eu esqueci. Chegou lá na casa da Marcela, lembraram. Falou, hoje é aniversário de casamento do Jorge e da Dora. Eu falei, meu Deus do céu, tinha esquecido. Aí o pessoal lembrou. Então eu já estou falando a partir de agora, né? Nosso aniversário de casamento. Graças a Deus, aí sempre juntos e unidos. Tudo bem? Vamos para o nosso sorteado, né? Quem foi sorteado. E vai ganhar o livro do Marco. Ô, Rodrigo, é esse aqui que você mandou que ganhou o livro, né? Célio Rodrigues de Faria. Esse mesmo? Célio Rodrigues de Faria, já vai autografado, viu, Célio? Você pode retirar o seu livro a partir de amanhã, lá na livraria Casa do Caminho. A livraria Casa do Caminho, lá com o nosso irmão Mário Vinhas. A livraria Casa do Caminho fica na rua Helena Mascarenhas, número 115. Lá pertinho mesmo da Casa do Caminho, né? Do Centro Espírita Casa do Caminho, descendo ali a Avenida Rui Barbosa. Rua Helena Mascarenhas, 115. Você pode retirar lá, então, seu livro a partir de amanhã, às 13 horas, é quando abre a livraria Casa do Caminho e vai autografado pelo Marco. Rodrigo, alguma pergunta ainda para o Marco, alguma coisa assim, não? Não é? Rui? Nós estamos aí, são 8 horas e 53 minutos, não tem muita pergunta para fazer para o Marco, não, porque o tempo está... Uhum. O tempo ruge, como dizia o... Tem sim. Isso, faz aí. Então, só inverter aqui, porque a microfonia... Aí deu? Então, quem entrou aqui também... foi o João Marcelo Mesquita. Certamente os alienígenas interferem em nossas vidas desde a primeira vez que assisti Star Trek. Na infância, sou fascinado por esse tema. João Marcelo Mesquita. O Henrique Natal. Muito bom esse bate-papo com o Marco Petite. Pergunta: o avistamento de OVNI até agora está ligado à capacidade mediúnica da pessoa ou de alguma forma ela está vibrando em uma frequência mais alta? Olha, qualquer pessoa, quando o objeto está fisicamente no nosso espaço aéreo, vai avistar. Mas existem casos de quando o objeto não está fisicamente dimensionado, tá? Porque eles se valem também de uma espécie de uma dimensão paralela para se deslocarem muitas vezes, aí o aspecto da sensitividade maior da pessoa pode vislumbrar um objeto que não esteja ainda fisicamente dimensionado. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós podemos ser, vamos dizer assim, inspirados a partir de uma interferência mental para olhar em determinada direção ou olhar para cima na hora que o objeto está. Isso também acontece, né? Comigo, quando meu parceiro lá na Serra da Beleza, né, onde nós moramos, investigamos durante décadas o fenômeno, teve uma vez que a gente não sabe se a gente olhou para cima por causa da luz da noite sobre nós, ou se nós fomos levados ao mesmo tempo a olharmos para cima, a caminho ainda do ponto que a gente ia fazer a vigília naquela noite, para vermos um objeto que estava em cima, né? Agora, o fato é que quando a gente olhou esse objeto e pôde ver, em questão de, no máximo, 2 segundos, ele já, aquilo que era uma coisa bastante luminosa aí, e que aparentava estar perto de nós, já estava se transformando, e se transformou, na verdade, num pontinho de luz mínimo, tendo a constelação do Cruzeiro do Sul ao fundo. Isso em questão de menos de 2 segundos. Era como se fosse uma coisa só para... Então, estamos aqui, mas já estamos indo, né? Então, às vezes, a pessoa... a gente tem, por exemplo, um amigo lá no Rio, o David Mendes, que cuida do meu canal no YouTube, que vocês podem também procurar, Marco Antônio Petit, no YouTube, com palestras minhas, né, para acessá-las gratuitamente. Esse rapaz, né, que participa também dos nossos eventos, ele muitas vezes, ele acha como se chamado à janela do apartamento dele lá no Rio, ou em qualquer lugar que ele esteja, e quando ele chega, o objeto está lá na frente, então ele pega a câmera e filma. Então ele já filmou várias vezes objetos nesse tipo de situação. E isso não acontece só com ele. No mundo existem várias pessoas que parecem também serem usadas. Cada um tem a sua finalidade, vamos dizer assim, como a gente conversou no início. Tem o papel dentro desse contexto. E um deles, em relação ao David, parece que é filmar esses objetos, né, vamos dizer assim. E o Marco, a Fanny entrou aqui, né, e perguntou se há extraterrestres que não desejam o bem da humanidade. Eu queria emendar essa pergunta, porque eu acho que tem a ver com aquilo que eu tinha perguntado de Alcântara. Por quê? Porque os Estados Unidos, a gente sabe que ele fez, né, eu ouvi relatos, Mônica, Chiliana, comentando que eles tiveram acesso a tecnologias alienígenas que não eram confederados, né, vamos assim, tinha a ver com esses, talvez, esses extraterrestres que não querem muito bem da humanidade. E essa vinda deles para cá, utilizando a nossa estrutura de Alcântara, o que você acha em relação a isso? Não, eu acho que não tem nenhum problema se utilizar uma área do nosso país para lançamento de... Essa utilização ela é basicamente do interesse norte-americano, porque a gente ainda tem limitação muito grande em termos de lançamentos. Então, quando você tem uma base de lançamento na posição que a gente tem em relação ao Equador, que é Alcântara, isso é simplesmente uma facilidade operacional para lançamento, não é para se fazer nada de especial, ou discurso, ou coisa parecida. E esses, e essas agora, terrestres que agora, não querem é, como eu costumo humanidade. Dizer, como eu costumo dizer, o universo ele não pode ser feito só de anjos ou demônios, porque tem gente que acha que tudo é demônio ou é, tudo é anjo, não é assim. Agora, aquilo que acontece no nosso planeta, né, é, em expressiva maioria, é ligado ao aspecto positivo do fenômeno UFO, que são esses ligados à própria história da data limite, inclusive. E agora, existem outras raças que, como o próprio Chico Xavier alertou, e a pesquisa minha já tinha revelado também, é, tem uma evolução científica é, avançada que permite a eles chegarem aqui do mesmo jeito, com a mesma facilidade dos outros, né? Mas não tem uma ética para a utilização dessa mesma ciência ou para verem o humano que está na Terra, que normalmente é diferente deles, de uma maneira respeitosa. Então você não está livre de repente você ser abduzido por seres que não têm uma conduta adequada com você. Mas isso é minoria. Só um instantinho. Isso é minoria em relação à totalidade. Agora, por que, que certamente é minoria? Porque esse grupo positivo, que está ligado à nossa humanidade, exerce um controle não só na Terra, mas em todo o sistema solar, para que esses, vamos colocar, não tão evoluídos, espiritualmente falando, sejam cerceados de uma atuação que seria mais do interesse deles a nível de ser maior, né? Mas você acredita que houve uma troca aí de tecnologias com os Estados Unidos em relação a esses seres aí? Eu pessoalmente, eu não levo isso a sério. É uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que isso não aconteceu. Por troca de... Tá? Agora, os americanos conseguiram tecnologia, sim, extraterrestre, mas a partir de naves que se acidentaram, caíram e puderam ser estudadas. Essa é a minha opinião. De forma séria legal. Tá? Olha, nós vamos encerrando, né? Agradecendo a todos pela participação, agradecendo pela compreensão, né? Como nós estamos falando aí quase todos os momentos, nós estamos no estúdio improvisado, porque o estúdio principal está sendo reformado. Então, daqui uns dias, ou daqui um mês, não sei, nós estaremos aí no outro estúdio e tudo correndo bem. Então, bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Rui? Nós temos que agradecer aqui a presença do Silvio, do Serginho, do Beto, da Graça, do Inácio na técnica de som e também agradecer ontem pela receptividade que nós tivemos lá do Carlos, da Silvia e da Maria Eduarda, que é justamente os patrocinadores do nosso momento Gigavale. A eles um bom dia e continua nos prestigiando. Rodrigo? Gostaria de agradecer também a vocês, nossos ouvintes, que entraram aqui e participaram. A gente já pede desculpa para quem a gente não conseguiu ler todas as mensagens. A Márcia, o Paulo Quintanilha deixou aqui também. A Ieda Bastos deixou uma pergunta. O Henrique Natal, aqui a Luiz Siqueira, a Maria Cecile, o Luiz Siqueira também entrou aqui novamente. Então, todos vocês que entraram aqui, deixaram seus recados, a Elza Yoshi, o Bessa entrou aqui também. E muitas pessoas entraram participando. A gente agradece a participação de todos vocês. E convida até o próximo programa às 8 horas da manhã, no próximo domingo. E vamos deixar o microfone para o Marco para as considerações finais do nosso programa de hoje e deixar a Graça para fazer a prece de encerramento do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês aqui do programa, essa oportunidade de nós nos dirigirmos aos nossos amigos e amigas, né, nossos companheiros e companheiras, e realmente chamar a atenção de vocês para que fiquem observando de uma maneira mais atenta os acontecimentos que cada vez vão se acelerar mais, né? Cada vez mais esses objetos estão sendo avistados em termos mundiais. É preciso olhar para cima para que a gente tenha essa noção, né? Olhar menos às vezes para o celular, né? Mas eu mesmo que dentro até de uma cidade grande como a de Niterói, onde eu moro, que não tinha visto nada, ufologicamente falando, a não ser na região da Serra da Beleza, onde eu fui pesquisar antes, e durante um voo, uma vez voltando de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, né? Outro dia mesmo tive simplesmente ao olhar para cima, estava até por acaso com o telefone falando, né, com ele, um objeto passando por cima da minha casa. Alguns meses antes, dois colegas pesquisadores meus, né, o Marco Aurélio Leal e o João Marcelo, né, nós, no terraço lá da minha casa também, lá em Niterói, eles foram lá participar de um evento, e à noite a gente subiu no terraço e em 5 minutos um deles, eu não me lembro quem foi primeiro, olhou para cima, tinha uma coisa lá. E, ou seja, as pessoas às vezes falam, por que que eu não vejo? Não é que a gente vai ter um disco para o voador, um UFO para cada pessoa do planeta. Mas se a gente começar a olhar mais para o espaço, para o universo, né, a gente vai perceber essa realidade. Agora é importante a gente entender que aquilo de mais importante que a gente vai ter a nível de contato é o contato conosco mesmo, a nível de descoberta da nossa realidade. E essa realidade é uma realidade que nos liga de uma maneira muito íntima à totalidade do universo. A ideia, vamos dizer assim, ou seja, que todos nós somos um. Então, a partir disso, a gente avança e evolui. Marco, só por curiosidade, aqui em São José dos Campos tinha um grupo que ia sempre no bairro dos Freitas, que é um bairro aqui nosso, para ver os OVNIs. E era comum aparecer. São José tem alguma coisa com relação a extraterrestre? São José dos Campos, pela sua tecnologia, pela sua localização? Boa pergunta, com toda certeza. Essas civilizações envolvidas nesse processo de acompanhamento nosso, eles monitoram tudo que área, vamos dizer assim, ou que tem uma falha geológica, que é uma coisa que os preocupa, as áreas onde nós temos, por exemplo, material nuclear ou desenvolvimento de tecnologia nessa área, em termos mundiais, e também, ou seja, qualquer coisa ligada à pesquisa espacial ou desenvolvimento, vamos dizer assim, de ciência mais avançada, seja onde for no planeta, passa a ser um foco de acompanhamento. Então aqui São José, com certeza, e não é de hoje, é um dos focos dentro do nosso país sob observação direta de alguma dessas civilizações envolvidas com esse processo de aproximação em relação à nossa humanidade. Muito obrigado, viu, Marco, pela sua explanação, por você se dispor a vir até nós aqui fazendo a palestra. E vamos então encerrando o nosso programa, deixando para a nossa amiga Graça. Minutinho. Pode falar, Marco. Eu só queria fazer um agradecimento, né? Que é o próprio Renato Mota, que nos fez o convite para esse evento, que ontem que foi tão especial, em que ele fez a primeira conferência. Então, se nós tivéssemos em cada cidade do país também uma pessoa como ele, disposta a promover a ufologia, esse avanço da conscientização também, como vocês permitem através aqui do programa e da rádio, seria mais fácil. Então eu gostaria de deixar também os parabéns para o Renato Mota por tudo que ele tem feito aqui na região de São José para divulgar esse tema tão importante. Vamos assim agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, o nosso Mestre que nos trouxe toda essa beleza através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, há 2018 anos atrás. Sabemos, Senhor, que somos seres espirituais em evolução e que toda essa nossa humanidade possa conscientizar que cada um tem um papel importante nesse grande universo. E que tomem tento, Senhor, porque já estamos no final de mais uma jornada e sabemos que todos somos chamados, mas escolhidos são aqueles que seguem a lei divina dentro dos planos de Jesus, o nosso guia maior no planeta Terra. Obrigado, Senhor. Que todos tenham uma boa semana, que assim seja. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.